agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma edição do Diga Lá ao Senhor Fado, o programa que lhe traz todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesta pequena meia hora, sempre mais um pouco da alma portuguesa. Hoje, o tema escolhido, sem dúvida que foi, Fado de Coimbra. Vamos ouvir os doutores, os licenciados, os alunos, os professores a cantarem. A cantar este pouco de alma, pouco que é tanto, este outro lado da alma portuguesa que é tão bonito e que foi interpretado pelos homens das letras e dos números de Coimbra. Já sabe que eu conto com os seus pedidos aqui no Diga Lá ao Senhor Fado em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação que você pode muito bem utilizar para pedir sempre um pouco de... para eu passar um pouco de alma portuguesa àquele bocadinho que lhe faz a lagriminha ao canto do olho surgir. Ou então, que lhe faz o coração palpitar. Vamos ficar com José Afonso, Amor de Estudante, depois ficamos com O Fado do Estudante e, para terminar, ficamos com Luís Góis, A Graça Divina. Até já e aproveite este Diga Lá ao Senhor Fado para ti, aqui na Antena Web, sempre, sempre, em português. Dizem que amor de estudante, ai, não dura mais que uma hora. Dizem que amor de estudante, ai, não dura mais que uma hora. Só o meu é tão velhinho, ainda se não for embora. Só o meu é tão velhinho, ainda se não foi embora. Cabra da velha torre, ai, meu amor, chama por mim. A cabra da velha torre, ai, por mim. Quando o estudante morre, os sinos tocam assim. Quando o estudante morre, sinos tocam assim. eternos a viver, custar-me-nos a Senhor Fado. São os meus, senão há luz. E depois do tocar destas guitarras, depois do cantar destes doutores e estudantes, vamos prosseguir com mais música vinda de Coimbra, com este fado tão bonito e tão sonante que ouvimos aqui neste meu, seu, nosso, diga lá, senhor fado. Vamos ficar com Nasce na Estrela o Mondigo, depois ficamos com Balada do Entardecer e, para terminar, ficamos com Sintonia da Tristeza. Três belos fados, três grandes momentos, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português, para si. Oh, Mondego, oh, Mondego. corres para o mar. Quero saudades mandar em troca das minhas dores. Quero saudades mandar em troca das minhas dores. Diz-me se corras para o mar. Corres para o mar. Diga lá, ó senhor Fado, com Joana Santos. Chegamos ao fim de mais um Diga Lá ao Sr. Fado, o programa que lhe traz todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na Antena Web, sempre um pouco da alma portuguesa. Hoje escolhemos o fado, os fados de Coimbra. Amanhã será outros fados. Vamos então despedir-nos, desejo-lhe uma tarde muito feliz, um resto de dia muito feliz, cheio de boas energias, bons momentos e boas pessoas. Agora, já sabe que www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, há sempre um espacinho para si. Ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. São duas portas de ligação que nós temos sempre abertas para si, para as suas sugestões, para os seus pedidos. Fique bem, fique com a Antena Web, com a nossa programação que temos para si. E tenha um dia muito feliz, são os votos do Diga Lá ao Sr. Fado. para si, que amanhã estará cá para mais Fado Português, sempre, sempre em português, como eu costumo dizer. Até amanhã e um resto de um dia muito feliz, que amanhã cá vos espero. Tchau! Da tarde, vejo nuvens de ouro que são os teus cabelos. Lá longe, ao cair da tarde, vejo nuvens de ouro que são os teus cabelos. Fico mudo ao vê-lo, são o meu tesouro. Lá longe, ao cair da tarde, cair da tarde, quando uma saudade se esvai ao sol poente, lá longe, ao cair da tarde, quando uma saudade se esvai ao sol poente, como canção dolente de uma mocidade, lá longe, ao cair da tarde.